72 para o táxi com 3 horas e 15, alterna Guarulhos, do TOP 04. Quem sente o Rio está livre o táxi via Pátio e Índia. Se a ponte pega, chamou para decolar. Quem sente Pátio e Índia, para a ponte. Um 074, chame Recife 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 125, 1-33-25, boa noite, bom trabalho. Eu também. Controle Web 537, pode aprovar o externo, tá presente? Está com referências visuais, 537. Afirmativo. Quanto autorizado, repórter estabilizado. Autorizado, repórter estabilizado, 537. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 05, informação Alfa. Boa noite 05, acende a identificação, autorizada a chegada à mar e desça até 2000 pés, que negar no 014. Reposta avisado no localizador. 14 a 2000 pés, reposta estabilizado. Boa noite, 05. Foi Salvador, o Oxanel 624 para Aracaju, 230, ciente da Alfa, pronto para cópia. O horário do total é 0200. 0200 é agora, que não estou com seu plano no sistema aqui, aguarde que eu vou verificar. 224, aguarde cópia na escuta. Localizador 5837, chame torre 1 noite decimal meia. 1 noite decimal meia, muito boa noite, web 5837. Boa. Salvador, muito boa noite, web 5837, passou externo, baixado e travado. 6537, tem livre pouso, 120 graus, 109, pista 10. Livre pouso, pista 10, web 537. Xané 6224, tenho disponível aqui o 190, aceita? Afirmativa. Autorizado, 190 da Caju, direto, decola da 190, curva esquerda, saída Buca, Jama e depois voa Aracaju, aciona 5575 e o controle 1 9935. 7, autorizado Aracaju, 190, decola da 10, primeira curva esquerda, Buca Jama, 5575, transponde 1935, controle Xané 6224. Afirmativo, chame para o acionamento. Chora. tá pronto? Afirmativo. Autorizado, Alerma, P. Rio, 5972. 5972, Alerma. O 37-05, livrar à direita, táxi Alfa e Kilo, parte 3 na minha escuta. Alfa, Kilo, parte 3 na sua escuta, web 53. Livre decolar, 120 graus, 10 mais. Sempre iniciando o Rio 5972. Do 972, decola 07, controle 1935. 1935, boa, 5972. Oi, eu total? Prossiga. Ainda não funciona a sua? É negativo, eu tô checando aqui, eu encontrei mensagem só tipo de CHG do voo. É, com horário para 01h59, mas o plano mesmo original, que seria desse horário, não tem. Então, estou checando com o Recife aqui, aguarde um minuto na escuta, e também, de qualquer forma, entre em contato com a companhia para ver se não houve algum problema aí de atualizar a tempo do plano não ser cancelado, ok? Informação, o plano de voo apresentado à Estrela S, El Salvador, pelo Sargento Silvio, às 18h56. Ok, foi aqui em Salvador mesmo então, né? Aguarde só um minutinho. Por isso o senhor tá voando direto eu. Tá, obrigado. Até logo. Obrigado. Vamos, escuta, Zeb. Escuta. Onde é que você vai, amigo? Vai pro Rio? Guarulhos. Valeu. Então tá 9908 ou 9907? 9908. Ok. Tornado 908, estão retransmitindo o seu plano aqui, que constava lá na transmissão, só que alguma coisa aconteceu lá, o sistema não processou. Não sei se de um dia para o outro aconteceu alguma coisa e ele não processou, mas já está sendo reenviado agora. Aguarde aí uns 5 minutos aí, já está resolvendo. Ô Torre, tudo bem, mas mais ou menos, porque o plano foi recebido pelo sargento Silvio às 18h56 do PC. Esse é um voo de cargueiro correio, nós temos multa a partir de 10 minutos de atraso. Precisamos saber como é que vai ficar a nossa situação. Afirmativo, é conforme eu falei agora, está sendo retransmitido lá, porque não tem como a gente saber agora qual foi o problema do sistema que não saiu o plano lá no sistema. Foi transmitido, mas não constou na relação. Então estou aguardando aqui, já está sendo retransmitido, acredito que em torno de máximo de 5 minutos está resolvendo aqui. Ok, nós poderíamos acionar aqui para dar autorização no táxi? Ok, tá livre de acionamento, ok? Só se houver alguma demora além desses 5 minutos aí de estar acionado, porque o centro só vai autorizar realmente quando o plano estiver lá no sistema com ele, ok? Normalmente até 5 minutos isso acontece. Ok, chama para o táxi. Ok, chamamos para o táxi. Estabilizado, gol 1805. 1805, complete final, chame torre 98, meia dúzia, bom pulo. Obrigado, mano. Agora vai a Grêmio na Europa, 084. 084, go ahead. 084, we'll be ready in 10 minutes to start up to Madrid. Okay, why don't you stand by to copy 1 minute, please? Okay. Salvador, boa noite, chegou 1805, passando externo, machado travado. 108.05, autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus, 109, 805. 805. Sinal 08, pronto, tá com a pé? Pronto. Está autorizado para Guarulhos no nível 320 via. Agora só um minuto. 9908 autorizado, então, 320, em voo para o Guarulhos, rota conforme planos fixos da Euleda, Blesse, Crate na sequência, após decolagem vai curvar com curva à direita para a saída da Euleda e Crate, ok? Da Euleda, Crate, e continua na rota do plano. Aciona 5012 e o controle 19.35. Autorizado Guarulhos, nível 320. É, conforme o plano, a saída da Euleda, Crate, após conforme 5012, transponder 1935, controle. Correto, para o táxi. Para o táxi, pronto, táxi. Autorizado, confirma o poder? 4 a bordo, com 3,40 de autonomia, até no Galeão. Autorizado, via Pátio Índia, até o ponto de espera, chama pronto para decolar. Pátio Índia chamará no ponto de espera total. O 805, só usa 18, táxi à direita, Alfa, chaminhante da Juliette, mantém a escuta. Direita, Alfa, chaminhante da Juliette, a sua escuta. 805. Natal, then Upper November 873, after follow your Falcon route, take off 110, after take off left turn, your departure will be Puka, departure, and Zipa transition, call code 5577, control departure frequency 119 decimal 35. Salvador approach, good evening, go 1643, pass in to level 230. Descend to level 160, information Alpha. Go 1643, okay, then cleared ball for arrival, descend to flight level 040, okay then. I then descend to level 040, ball for arrival, to go 1643. Position. Puka, after Puka Sipar, after 210, then after number 873. Yeah, for level 350, and squawk code 5577. For level 350, we'll squawk 5577, Europa 34. Gate 10, call me again to push and start up. We'll call you. Total, pode estar a pronto. Total autorizado, além da colada 10, sem com meia dúzia. Além da colada 10, total. Motor 5 vai prosseguir via Alfa Juliette, ingressar após participar ao portão 08. 08, 805. Torre Oxanai 6224, para push no gate 01. Pole position aprovado, tem táxi, Oxanai. Chama na 6224. 9908, decolado agora de Salvador aos 24, controle 19935, transfere, tem um ótimo voo. 19935, para o trabalho. Controle Salvador, é o total 9908. Total 9908, boa noite, está sob contato radar, sobre o 320, após 2000 voa Leda, após Leda Crate. Após 2000 Leda, após Crate, total. Yeah, Rain, let's push back on the pass, 084. And 10 approved, you should call me taxi Europa 084. Yeah, so push back, we'll call you for taxi Europa 084. Torre Salvador 6224 para o táxi POB 99, autonomia 1h47, alterna Salvador.